Ok, Wendel, mantendo o meu 10. Mike Echo Wendel, ingresso no Interlagos, informe na rotatória. Informa na Mike Echo Wendel. Controle ao Mike Echo 10. Confia para o saldo? É, Mike Echo 10, fará um sobre você sobre o L ponto da corda, ok? Afastado agora 13 minutos. Gente, Mike Echo Delta, mantém a sequência visual. Bota seu amarelo todo no regresso. Já ultrapassado o tráfego do Mike Echo Índia, ok? Certo. Objeto 6708, prossegue para 2010, ajuste 1012, informe na final ILS sem glide. Final ILS sem glide, objeto 6708. Uno 856, chame agora o Centro Recife, 126 decimal 85. 126 85, no 856. Fala, bom, 399. Eu sigo no 399. Ok, o horário que eu tenho aqui é para as 20h10, ok? Se os senhores estimem mais 20 minutos, é importante que apresente uma DLA, ok? Agradeço. Controle objeto 6720, transfere, passando 2000. É, 720, contato radar, saída da EL, suba nível 340. Da EL 340, logo que for possível, é uma pula pra Crate, Oblast, a gente aceita. Somente a 3 pula de Dael, 6720. Dael da presente, obrigado. Tu ligou no 602, formação Charlie. Gol no 602, boa tarde, identifique, chegada a Mari, desça para o nível 050. Boa tarde, Mari 050, 602. 3560, desça para 3000 pés, 1012 o ajuste. Para 3000 pés, então 3560. C 5415, solicita manter o 80, até ideal. Cruzando Matheus 080, 35495. Obrigado. Tá 8002, pushback acionamento no 11. Então 8002, está livre por estacionamento no 11, chame para o táxi. Camará, 8002. Bate a Codelta para o regresso. Mike Eco Delta, retorne para, pela prova da rotatória e informe o Aquarel do Mike Eco Delta. Delta, dá pra ver se poderíamos dar pro ar, para o tráfego direto da 17? Afirmativo. Aqui, fechando a pista 2810, a nossa esquerda, ok? Controle igual no 602. Prossiga. A gente toma a pista 10 apenas primeiros 90 metros. Afirmativo, primeiro 90 metros está fechado. Reduza para 2509, o número 3 na aproximação. Reduzindo 2602. Gente, o Mike Eco Índia tem livre pouso na pista 17. O vento 17, 0 graus com 07 nós. Ajuste 10012. 10012. Chamará na final, Índia. Ligou no 602, solicitar o, quando possível, R na pista 90. Após etapa, e será autorizado o Serra Vitor 368. Obrigado. Índia, essa é a disputa final da 17, depois autorizado, o vento 150 graus, 08 nós. Autorizado, baixar travado, Índia. Trip 5415 está a 8 milhas para a pulsão coral, mantém o 080, serviço só dá terminado, chame melhor na frequência 120, decimal 1. 120, obrigado. O 3560 desça para 2000, informe o localizador, ajuste permanece 612. Ah, 2000, reportado estabilizado, então 3560 no localizador. O objeto 6708 já está visual com a pista? Já está visual com a pista, já vai interceptar o local, ok, interceptando no momento o localizador. Está passando dona, completa final, torre 18000, bom posto. 18000, obrigado. 86, a frequência da torre. Controle ao Mike Delta. 7708, continua a aproximação, reporte externo baixado e travado. Partiu, reporte na externo, objeto 6708. Vem aqui em corredor Interlagos, para o litoral, pelo corredor Interlagos até a Europa. Tem condição de aprovar direto a rotatória da presente? Nós poderíamos dar pro para a rotatória? 195 seria ideal. Grato pro 195 rotatória, isso mais é certo. Para o táxi, é o TAM 8002. TAM 8002, quais são os dados? 3h45, Guarulhos, 144. 3h45, 144, Guarulhos, está livre o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie, quando lá, torre 18,6 para a decolagem. PNH é 1012, tem um voo e uma boa noite, o TAM 8002. Juliette Alfa, 18,6 na espera, TAM 8002. Três 894, tendo identificação, chegada Mari, desça nível 050. 0012 e os primeiros 90 metros, pistão 90, estão fechados. Primeiros 90 metros fechado, autorizado pouso Webjet 6708. No 602, reautorizado nível 040. 040, 602, após etapa, autorizado Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, gol no 602. Sente. Indicada, gol no 602. 240, reduzindo. Sente, inicia a redução para 1980 nós, o tráfego que precede um Airbus 320 na final do RNAVER. Sente, o no 602, reduzindo para 180. Detecionando agora o localizador, TAN 3560. TAN 3560, complete final do procedimento e ILS X-ray sem glide, chame torre 1186. 186, boa noite. Salvador, muito boa noite, TAN 3560, interceptou o localizador agora na sua escuta. Boa noite, TAN 3560, continua a aproximação, reporte marcador externo baixado e travado, número 2 para o pouso em Salvador. Ajuste 1-0 no 2 e os primeiros 90 metros pistão no 0 estão fechados. Reportará em Simbra, 190 metros restritos, TAN 3560. Após Serra Vitor 368, na produção Serra Vitor 366, gol no 602. 368, após 366, no 602. Aprovado aqui o 340 para Guarulhos, aceita? Afirmativo. Autorizado então o 340 para Guarulhos, a Upper Whisky 50 Aerovia. A pista usa é a 10, decola com curva à direita, saída da EL, transição de NER. O transponder é o 5101 e o controle opera em 119 decimal 80. Contexto. Autorizado São Paulo Guarulhos 340 Upper Whisky 50. Após a decolagem da 1-0, curva direita da Eldiné, transponder 5101 e o controle 119-80, TAN 3897. O TAN 3897 confirmando 5101 na transponder, chama para o push e acionamento no portão 2. Confirmou 5101, formará para push e acionamento, TAN 3897. Objeto 6708, visou a pista, tá assistindo. 6708, tá livre, prosseguir a Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, web 5 contém de pouso, baixado e travado, TAN 3560. 3560, pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus, 07 nós, ajuste 1-0 no 2. Tente, livre pouso, cabeceira 1-0, pro TAN 3560. Decolado 259, controle agora em 119, decimal 80. Bom voo, boa noite. 198, grato, boa noite. Do controle. Vai Tec Delta, agora visual está no final de 62 mil. Gente, para ingresso no circuito, chame torre 1186, Mike Eco Delta. Delta 1186. Salvador, boa noite, TAN 8002, decolado, vai cruzando 1.600 pés. TAN 8002, contato radar, suba nível 360, saída da EL, transição Blast. Ok, da EL Blast, pode voar da presente da EL. Não tem perfil da saída, TAN 8002. Vai cumprir o perfil 8002. Gol 1602, estabilizado. Estabilizado, 602. Passa Serra Vitor 366, completo final, chamei torre 1186. 6, 26. para a decolagem. Bom voo, boa noite, 1764. 7.0, 18.6. Voo, 1764. Boa noite. Antes da Juliette, 6708. 6708, observe o gol livrando o pátio em alguns instantes. Após o ingresso, vê Juliette para a posição 04. Após a passagem do gol, pega Juliette, portão 4, web 6708. Chegou no 602, que eu tenho aproximação, aguardando pista livre. Informa ajuste 1012. Os primeiros 90 metros, pista 10 estão fechados. Informa o tráfego à sua esquerda, helicóptero, que não interferirá com sua aproximação. Efetuará pouso pairado, cabeceira 17. Gente, chegou no 602, ajuste 612. Aqui é com Delta, tem livre pouso, pista 17. O vento 160 graus com 07 nós. Ajuste 1012, reporte no solo controlado. Grato, reportará no solo controlado, Mike, Eco Delta. Ô Salvador, gol 601. Pelo 601, boa noite, eu tenho já aprovado o 360 pro Galeão, aceita? Boa noite, aceita. Então, gol no 601, está autorizado para o Galeão, nível 360, aerovia Upperslu 14. Após a decolagem da pista 10, curva direita, saída da El, transição Bless. Transponder é 5073, controle 119.80. Autorizado o Galeão 360 pela Upperslu 14, da colônia 10, curva direita da El Bless, o controle 198, transponder 5073. Gol 601. 601, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Quando pronto, 601. Gol de Salvador, tá 3560, Livrão ingressando agora na Alfa, na sua escuta. 3560, boa noite, prossiga Alfa e Juliette até o portão 08. Alfa Juliette para o 08, tá 3560. Gol do pista no 0, gol no 602, 12. Torre Salvador, gol no 764, ponto 0 da 10 pronto, visual tráfego nacional. Gente, gol no 764, após a passagem do Boeing da companhia, está autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Aeronave da companhia, alinhar e manter o no 0, gol no 764. Pista 002, passa nível 110, chame Recife 1288, alterna 133.25. 288, confirma a alternativa. 133.25, tá 8002. 3325, grato, boa. O Delta, seu solo 04, em táxi livre, boa noite. Tem táxi livre e o estacionamento ao pátio 4. Excelente, boa noite. Solo ao 05 direita, estamos falando 21 decimal 9, boa noite. 21 decimal 9, boa noite, 160. noite, Gol no 602, Livrão. 602, muito boa noite, prossiga na Alfa e Juliette até o 09. Alfa e Juliette até o 09, 602. 3894, após ETAP, separa 2.000 pés, ajuste no 0, no 2, autorizado final, reponto estabilizado. Após ETAP, separa 2.000 com no 0, no 2, reportará a velocidade de estabilização. Confirma indicado até 3894. 230. Grato. 1-0, pronto, agora 764. Segundo 764, está autorizado a decolagem da 1-0, vem turno 60 graus com 08 nós. Ajuste 1-0, no 2. Está autorizado a decolagem da 1-0, agora no meio. Para 764. Decolado 07, controle agora em 119, decimal 80, tomou voo, boa noite. Obrigado, bom serviço. Voo na 764, na sua escuta. Voo no 764, contato radar, suba nível 400, saída Golio Fito. 400, Golio Fito. O 1273 confirma indicada. 238. O 1273 é autorizado nível 040. 040, Gono 273. É, solicita a execução do RNAVE. Controle ciente do RNAVE, aguarde autorização. 3894 indicada. 185. Sim. 273 inicia redução para 1809. Aeronave que precede 1-2-3-2-0 da TAM. Irá reduzir agora no 273. No 273, voo na produção Vitor 368, autorizado RNAVE. Sierra Vitor 368, voo no 273. 1601, tá livre pro estacionamento, que negar 1013, chame para o táxi. Autorizado, chama para o táxi com 601. Prossegue pro Gorodão 73. Ajuste em Salvador 1013. Localização de avisar com a pista 3894. Então, 3894, complete final, chame torre 1186. 1186, 3294. Bono 273, autorizado a RNAV, reporte avisada. Autorizado a RNAV, reportará e sobrevisado na 273. Salvador, boa noite, na 3894, duas milhas e meia para o externo, já avisou com a pista, baixar até lá. O TAN 3894, boa noite. Tem pouso autorizado, pista 1-0. O vento 1-5-0 graus com 0-7 nós. Ajuste 1-0-1-3. E informa os primeiros 90 metros, pista 1-0 estão fechados. Livre pouso 1-0, primeiros 90 metros, como em 3 agora. 3894. Após o táxi, será autorizado seu push, ok? Salvador, tá 3297. 3297, assim que o gol liberar a retaguarda, tá livre o push acionar. Se desejar para condicionamento da temperatura, tá livre acionamento, posição e coordenação posterior do push. Ciente, em aproximação, aguardando pista livre, número 2 para o pouso em